Muito bem, então onde a gente parou na última aula? Alguém lembra? Opa. Estávamos terminando de definir como que funciona a ideia de determinismo, vamos dizer assim, né? Livre-arbítrio, vamos dizer, na hinduísmo. Uhum. Isso se relaciona com as castas. Mas é a relação entre o livre-arbítrio e as castas? Veja bem, o livre-arbítrio não se exerce sobre o campo das castas, certo? Porque o campo das castas é determinado mais ou menos por uma carga hereditária ou de família, e muito pouco pela determinação do próprio sujeito. Somente um sujeito que por herança de família recebe, vamos dizer, uma herança mista, talvez tenha alguma liberdade, ele tem alguma liberdade de escolha no sentido dele, vamos dizer, esculpir o seu próprio caráter ou esculpir a sua própria personalidade. O sujeito não pode escolher a casta dele do mesmo jeito que ele não pode escolher a cor do cabelo dele. Ele pode até pintar, mas não é a mesma coisa. Quer dizer, o domínio do livre-arbítrio, o campo do livre-arbítrio, o campo próprio do livre-arbítrio, se exerce sobre uma natureza pré-definida. Quer dizer, não, então, por exemplo, não está dentro do campo do livre-arbítrio o sujeito decidir, eu quero ser um ser humano ou um cachorro. Ele pode até querer se comportar como um cachorro, isso ele consegue. Mas virar cachorro não dá. Ele só existe como um, vamos dizer, um segundo andar da natureza pré-definida, pré-determinada. Tá claro, ainda, por exemplo, o livre-arbítrio não pode se exercer sobre a sua herança de família. Sobre sua carga genética. Tá claro isso aí? Do que mais que a gente estava tratando? Bom, isso, a gente chegou então a descrever os, acho que, 5 estratos da realidade no hinduísmo, não é isso? Então primeiro a gente tinha lá o Anamaya, depois Pranamaya, Manomaya, Vijnanamaya, Anandamaya, e por último, além de todos esses, a gente tinha o fundamento último da realidade. E eu acho que ficou claro também como o Anandamaya é, vamos dizer, a manifestação mais imediata da natureza das coisas. Quer dizer, segundo a cosmovisão hindu, todas as coisas são boas porque são naturalmente preparadas e ordenadas para um fim que lhes é próprio. Não é isso? Isso quer dizer que todas as coisas apresentam uma ordem intrínseca. Tá claro isso aí? E é essa ordem intrínseca que os sacerdotes hindus vão dizer que é a religião deles. Tá claro isso aí? Quer dizer, os Vedas, que são a mais antiga escritura sagrada e a mais sagrada escritura dos hindus, eles se afirmam como uma coleção de aplicações dessa ordem intrínseca que está no Anandamaya à vida humana. Tá claro isso aí? Então o hindu, o sacerdote hindu ao menos, ele tende a, ele vai dizer que vai nomear, vai dar para a religião dele o nome de Sanatana Dharma. Sanatana é uma palavra muito fácil de traduzir, significa eterno. Mas Dharma é uma palavra especialmente espinhosa. É uma palavra que não tem um correspondente exato em nenhuma língua ocidental. Certo? Normalmente, Dharma é traduzido como lei. Certo? Mas lei é um conceito ambíguo nas línguas ocidentais, na tradição ocidental. Certo? Por um lado, lei significa o quê? A ordem que está subentendida na existência de qualquer coisa. Então, por exemplo, para que essa garrafa de água exista aqui, existe uma série de leis físicas, leis químicas, leis da economia, leis econômicas, para que essa garrafa esteja aqui, não é isso? Antes da garrafa existir, ela precisava de todas essas leis, todos esses corpos de leis. Outra coisa é a lei que é definida a posteriori, quer dizer, depois que a garrafa existe. Tá claro isso aí? Depois que um objeto existe, você pode inventar leis para ele. Não pode? Então, por exemplo, todas as leis do nosso país são leis que se exercem, são leis sobre os seres humanos, não é isso? Mas todas elas são posteriores à existência da humanidade. Quer dizer, antes de existirem essas leis, já existia a humanidade. Tá claro isso aí? Veja bem, o conjunto de leis que determina, que precede a existência de um objeto, todo ele deriva do quê? Do anandamaya do objeto. Quer dizer, do bem que aquele objeto é no real. Tá claro isso aí? Pois bem, esse conjunto de determinações do objeto que precede a sua existência concreta é justamente o Sanatana Dharma dele. Dharma, a palavra Dharma vem de uma raiz que significa alicerce ou fundamento. Então Dharma é a lei que é o fundamento de uma coisa na realidade. Esse é o Dharma daquela coisa. E segundo os hindus, o quê? Cada coisa, cada objeto, cada ser tem um Dharma. Você tem uma ordem intrínseca que o apoia na realidade. Na medida em que aquele ser se desvia daquele Dharma, ele perde a sua identidade própria. E passa a ser um mero efeito de outros seres. Tá claro isso aí? Então, por exemplo, um indivíduo humano, é o que o hindu vai dizer? O hindu vai dizer o seguinte: se um indivíduo humano particular não segue o seu Dharma, o seu comportamento será determinado pelo quê? Ambiente. Pelo ambiente, exatamente. Pela sociedade, pelo clima, por tudo o que não é ele. Por quê? Porque o Dharma dele é justamente o alicerce dele no real. O que torna ele realmente presente como um modo efetivo de ser diante dos outros seres. Tá claro isso aí? Isso quer dizer que para o hindu a religião não se apresenta primeiro como um corpo de ritos, mandamentos e símbolos. Não se apresenta nem mesmo como um corpo doutrinal. Para eles, não. Opa. Entendo. Hã? Para eles, é uma religião. Todo e qualquer corpo de leis, mandamentos, doutrinas, ritos, símbolos, que sirva para traduzir concretamente o Dharma do ser humano. Tá claro isso aí? Então a religião hindu já se apresenta desde o começo como tendo duas naturezas. Nos Vedas, os Vedas são uma exposição do que é o Sanatana Dharma, quer dizer, do que é o Dharma eterno. Por outro lado, eles já são a tradução desse Dharma num conjunto de ritos, mandamentos e doutrinas. Mas por um processo que é talvez único no hinduísmo, em relação às outras religiões, eles mesmos já, nos próprios Vedas, já está admitida a possibilidade de existirem outros conjuntos de ritos, mandamentos e doutrinas que servem para o mesmo propósito. Tanto que isso foi uma coisa que assustou na Idade Média, final da Idade Média, assustou os missionários cristãos e muçulmanos que chegaram à Índia. No século XVI, São Francisco Xavier chega à Índia para pregar o cristianismo. Aí ele começa a pregar, ele conversa com algumas pessoas. Quando essas são em número suficiente, esse grupo chama a atenção dos sacerdotes hindus. Ah, uma nova religião está sendo pregada aqui no território hindu. O que nós vamos fazer? Simples, formamos um grupo de brâmanes. Que é isso? Então eles reuniram um grupo de sacerdotes e chamaram São Francisco Xavier para explicar a religião dele para eles. Eles ficaram 3 dias reunidos e São Francisco Xavier foi explicando. Uma hora eles chegaram a falar: ah, isso aí é Sanatana Dharma, você pode pregar essa religião dentro do nosso território. E aí São Francisco Xavier falou: então, já que essa aqui é a religião, vocês não vão se converter? E os sacerdotes hindus falaram: não, claro que não. Como a gente vai se converter? Não dá para se converter do Sanatana Dharma para o Sanatana Dharma. A gente vai continuar fazendo exatamente o que a gente sempre fez. Mas você pode pregar isso para as pessoas, e a maior parte das pessoas que não são sacerdotes vai se converter, porque esse é mais um caminho. Isso foi uma visão que espantou São Francisco Xavier. Nas cartas dele para Santo Inácio, que era o chefe superior dele na ordem, ele ia descrevendo isso e via que ele estava assim espantado, porque foi a primeira vez que ele viu uma reação desse tipo. As pessoas geralmente, nos lugares que eles iam pregar, a ordem a qual ele pertencia era uma ordem fundamentalmente missionária. Os jesuítas eram fundamentalmente missionários. Em todos os lugares que eles iam pregar era assim: ou as pessoas se convertiam ou elas matavam eles. Não tinha meio termo. De repente tem um grupo aqui que fala: não, isso aí tá ótimo, perfeito, pode pregar, mas a gente não vai se converter. No começo, se você olha assim, a sucessão das cartas dele, você vê que é uma sucessão de tentativas para enquadrar isso nos seus conceitos. Quer dizer, para criar conceitos para tentar entender o que era um sacerdote hindu e qual era a visão que o sacerdote hindu tinha do mundo. Esse trabalho que foi iniciado com São Francisco Xavier para tentar entender os hindus do ponto de vista cristão começou lá no século XVI e continua até hoje. No século XX a gente tem o padre Beda Griffith, que foi para a Índia para fazer a mesma coisa que São Francisco Xavier, e viu que aconteceu exatamente a mesma coisa, e ele começou a coletar a história dos missionários na Índia, dos missionários cristãos na Índia. E agora ele conseguiu entender qual é a visão do hindu. Certo. Ele percebeu: para você converter um sacerdote hindu, você precisa primeiro de um preparo doutrinal excepcional, porque eles têm um preparo doutrinal muito grande. Entendeu? Segundo, você precisa ter uma vida de penitência exemplar, porque eles fazem penitências assim, as mais absurdas. Mas ficou claro esse ponto fundamental do hinduísmo? Quer dizer, o hinduísmo não se vê como uma religião. Ele se vê como uma expressão da religião. Aquela que existe para todos. Cada um se vê como expressão de Não. Não, existem religiões que se veem como a religião. Não, digo, cada um, eu falo, cada hindu. Cada um deles sabe que ele está praticando uma expressão do Sanatana Dharma. Então, o que aconteceu? Imediatamente depois da revelação dos Vedas, o que acontece? Os sacerdotes hindus vão assimilando as religiões das diversas tribos e agregando elas ao hinduísmo. Então, o hinduísmo, ele é, do ponto de vista ocidental, uma coleção de várias religiões completamente diferentes uma da outra. Você chega na Índia, pergunta para um sujeito: ah, como que é a religião? Ele conta a religião dele, é uma coisa. Você anda duas quadras, pergunta para outra, é outra religião completamente diferente que ele tem. Tá claro isso aí? Quer dizer, num ambiente assim, só era possível se manter esse equilíbrio, quer dizer, essa coexistência de diversas religiões se contradizendo, se você tivesse alguma coisa que servisse de alicerce e critério para elas. E os Vedas propõem que existem duas coisas que você tem que manter na sociedade hindu e que são o fundamento suficiente para que haja uma diversidade de religiões lá. Certo. Um é o sistema de castas. Certo. Dois é que as religiões aprovadas e desaprovadas sejam escolhidas pelos brâmanes. Então, basicamente, o hinduísmo tem duas regras que se aplicam a todos. A todos os hindus. Existem as castas e são os brâmanes que decidem quais são as religiões verdadeiras. Que decide, na verdade, como eles mesmos vão dizer, o que é religião e o que não é. Quer dizer, quais são os corpos de doutrinas, mandamentos e ritos que são Sanatana Dharma e os que não são. Então, assim, se você perguntar para o sacerdote hindu, para ele, islamismo também é hinduísmo. Cristianismo também é hinduísmo. Porque eles também são Sanatana Dharma. Tá claro isso aí? Os sacerdotes brâmanes, eles tratam as diferenças de maneira informais? Não, aí é que tá. Certo? Eles tratam essas diferenças como sendo uma expressão natural da infinitude do real. Quer dizer, do mesmo jeito que Deus faz pessoas diferentes, ele faz caminhos diferentes para essas pessoas chegarem a ele. Agora, veja bem, esse é um ponto sutil do hinduísmo. Eles não professam uma liberdade de religião. Não é isso que eles professam. Eles falam: não, olha, para você, para cada indivíduo concreto, há apenas um caminho concreto, que é o seu Dharma. E você tem que descobrir o seu Dharma. Você não é livre para escolher o seu Dharma. Você tem que investigar até você descobrir o seu Dharma. Então, quer dizer, quando eles aceitam a existência de diversas religiões, eles não estão aceitando a liberdade de você passar de uma religião para outra. Quer dizer, não, isso aqui não está sujeito ao seu arbítrio. está sujeito à sua consciência, mas não ao seu arbítrio. Né? Veja bem que essa é uma distinção, uma pequena distinção, né? Que o Concílio Vaticano II também fez quanto às religiões, e que é muito sutil. Quer dizer, não é a sua vontade que deve decidir para que religião você vai. É a sua consciência olhando todo o seu ser. Tá claro isso aí? Quer dizer, esse é um pensamento hindu tradicional, né? E embora seja um pensamento cristão tradicional, ele só se explicitou no século XX, no Concílio Vaticano II. Você encontra referências a esse pensamento nos Santos Padres, mas ele não está elaborado e não está explicitado. Então, por exemplo, o Santo Agostinho, certo? Ele tem um conceito muito semelhante ao Sanatana Dharma, que é o conceito de vera religione, de verdadeira religião. Ele fala, a verdadeira religião sempre existiu, evidentemente. Ele fala, a verdadeira religião existe desde Adão, existe desde que existe ser humano. E aí ele fala, e agora ela passou a chamar-se cristianismo. Quer dizer, ele admite que o cristianismo é uma expressão de uma verdadeira religião que é historicamente anterior. Esse pensamento nunca foi muito desenvolvido, certo? No ambiente cristão, porque há especulações teológicas de outra natureza, especulações sobre outros objetos, tiraram a atenção desse objeto. Certo. Alguns dos santos padres desenvolveram uma teologia da encarnação e da paixão do Cristo que abria, vamos dizer, a possibilidade para esse pensamento. Mas outros santos padres enfatizaram outros elementos, e durante muitos séculos foi a doutrina de outros padres que predominou na opinião geral. Quando a gente chegar no cristianismo, a gente explica essa tensão no cristianismo. Quer dizer, no cristianismo existe uma tensão entre afirmar o cristianismo é a religião, o cristianismo é simplesmente a expressão da religião. Essa tensão no pensamento cristão existe desde o começo. Então, por exemplo, essa tensão não existe no judaísmo. O judaísmo sempre se afirmou como a religião. Nunca teve dúvida sobre esse assunto. O Islã, ele tem uma posição um pouco mais complexa. Porque o Islã fala, não, veja bem, originariamente todas as religiões eram Islã. Exatamente, ele fala, isso aqui é só uma restauração da religião que sempre teve. Então, por um lado, ele se afirma como a religião. Certo. E todas as outras religiões são desvios parciais em relação a essa religião original. A visão no islamismo é mais complexa ainda. Certo. Fundamentados no quê? Essa tensão vem sempre porque é o seguinte: essa tensão existe porque toda religião tem uma origem histórica. Certo. Quer dizer, houve um momento em que não existia aquela religião e depois daquele momento passou a existir. Certo. Por outro lado, todas as religiões, todas elas afirmam, olha, isto aqui é um negócio eterno e necessário para o ser humano. Então, como você resolve o conflito entre essas duas premissas? Se é eterno, por que surgiu num determinado momento do tempo? Se é necessário, porque Deus não fez todo mundo dessa religião desde o começo? Percebe? Então, quer dizer, essa tensão vai surgir em todas as religiões de um jeito ou de outro. Tá claro isso aí? Certo? A única religião que não surge essa tensão é o judaísmo. Porque o judaísmo se afirma como uma lei que surgiu num momento histórico. É por isso que o senso de história é mais forte entre os judeus do que em qualquer outro povo. Eles falam, a nossa religião é a nossa história. E a nossa história é a nossa religião. Exatamente, exatamente. Desde que Abraão se separou do seu povo, começou uma história. Então, para eles, a questão vai se apresentar de um modo um pouco diferente. Mas também a gente vai explicar isso quando a gente fala de judaísmo. Certo? O importante é isso. Certo? É que o hindu, ou pelo menos a doutrina hindu e o sacerdote hindu, ele tem uma visão sui generis da sua religião. Certo? O budismo herda isso numa certa medida. Certo? Mas só numa certa medida. Mas pra gente, a gente explica. Quer dizer, a visão do hindu é que a religião dele, propriamente, qual religião você segue? Eu sigo o Sanatana Dharma. Na forma vishnuíta, na forma cristã, na forma shivaíta, na forma não sei o quê. Tá claro isso aí? Isso conduz ao quê? Isso tem como efeito imediato sobre o mundo hindu que pelo menos metade do pensamento hindu é dedicado a investigar as diversas diferenças entre os indivíduos humanos. Porque é conhecendo essas diferenças, as categorias de diferenças, que você conhece como o Sanatana Dharma vai se diversificar também. Tá claro isso aí? Então, por exemplo, eles vão dizer, olha, existem quatro classificações gerais, quatro categorias gerais de expressão do Sanatana Dharma, de acordo com as quatro diferenças fundamentais entre os seres humanos. Veja bem, não são diferenças de casta essas aí. São outras diferenças. Então, por exemplo, eles vão dizer, alguns indivíduos humanos têm uma forte inclinação para a especulação racional e a investigação intelectual. Quer dizer, alguns seres humanos são capazes de fazer da sua vida, de tudo na sua vida, um instrumento da investigação intelectual. Subordinar tudo à investigação intelectual. Então os hindus vão dizer, olha, o dharma desse indivíduo está ligado à vida intelectual. Então deve existir um caminho próprio para um sujeito assim. Que é justamente o Jnana Yoga. Certo? Yoga significa literalmente disciplina. Mas especificamente, no contexto hindu, significa disciplina que conduz à união. E jnana significa conhecimento. Então, essa jnana yoga você pode traduzir como a disciplina que conduz à união por meio do conhecimento. E eles vão dizer, as pessoas que tendem a subordinar todos os elementos da sua vida à investigação intelectual vão seguir algum tipo de jnana yoga. A religião delas tem que se basear em algum tipo de jnana yoga. Quer dizer, tem que fazer uso principalmente justamente dessa capacidade. Por quê? Porque se o sujeito é capaz de botar tudo que tem na vida dele a serviço dessa atividade, e ele botar essa atividade a serviço da união com Deus, ele botou tudo a serviço da união com Deus. Tá claro isso aí? Hum? Então, qual vai ser o princípio fundamental do Jnana Yoga? O princípio fundamental do Jnana Yoga vai ser o seguinte: você tem um objeto especial de estudo e você deve dirigir a sua curiosidade intelectual especialmente para esse objeto. Esse objeto é o objeto que corresponde à palavra eu. O Jnani, quer dizer, Jnani é o sujeito que segue o Jnana Yoga, deve investigar a que objeto corresponde a palavra eu. Ele deve se dedicar a responder a pergunta: quem sou eu? Tá claro isso aí? Então, para quem tem um interesse em saber detalhes sobre o Jnana Yoga, você pode ler os escritos do Ramana Maharshi, que foi um grande Jnani do século XX, 19 e 20. Quer dizer, foi um sujeito que atingiu a realização espiritual por meio do Jnana Yoga. Ele era o sujeito seguinte: ele era de família Brahmani, mas a família dele era muito relaxada. Ele, durante a infância e adolescência, não recebeu nenhuma educação religiosa. Ele fala: na minha família só se falava em dinheiro, e em casa só se falava em dinheiro, eu nunca ouvi uma palavra sobre religião. A primeira ideia que eu tive do que era religião foi um dia que chegou na minha casa um sujeito vestido de laranja e me falaram que ele era meu tio, e era um tio dele que tinha virado um mendicante, né? Monge mendicante. E aí ele viu o tio dele: tio, por que você vive assim? Aí ele contou uma história sobre a família dele. Disse: olha, na nossa família, há tantas gerações atrás, aconteceu o seguinte: um dia veio um sujeito na nossa porta, bateu na porta, veio um pária na nossa porta e pediu uma esmola. E o nosso antepassado mandou ele embora a chute. Só que aquele sujeito lá era o grande santo não sei o que, e ele botou uma maldição na nossa família. Ele disse: a cada geração na nossa família, uma pessoa ou vai se tornar um monge mendicante em busca da santidade, ou vai ficar louco e vai virar mendigo. Em toda geração. Na geração anterior à minha, foi o tio avô fulano que ficou louco. Quando eu era novo, eu fiquei sabendo dessa história, eu pensei: eu não quero que ninguém na minha família fique louco, então eu vou virar monge mendicante. E essa história impressionou muito ele. Ele tinha entre 10 e 12 anos, né? E impressionou muito o Ramana Maharshi. Aí ele ficou pensando nisso aí umas várias semanas, né? Mas ele pensou: ser mendicante é um negócio muito difícil, né? Seria bom se ninguém na minha família ficasse louco, e de repente pode ser eu que fico louco. Eu não quero ficar louco, mas ser mendicante é muito difícil. E aí esqueceu o assunto. Quando ele tinha 17 anos, ele passou por uma experiência seguinte: ele chegou em casa e não tinha ninguém em casa, ele estava sozinho por algum motivo. E aí ele foi pro quarto dele e a ideia da morte apareceu na cabeça dele: e se eu morrer agora? E se acontecer alguma coisa e eu morro? Aí ele pensou, viu que ele sentiu muito medo. Daí ele se perguntou: mas o que é a morte? O que, que é morrer? Aí ele se deitou no chão, na postura de um morto, fechou os olhos e foi mentalmente desligando cada uma das coisas que é desligada na morte. Então não, deixa eu desligar os sentidos. Imaginar-me sem nenhum dos sentidos. Deixa eu desligar o pensamento, deixa eu desligar a imaginação. Aí no final ele viu que ele não conseguia desligar o eu, porque teria que ser ele mesmo para desligar o eu. Quer dizer, ele pode desligar os sentidos, pode desligar a respiração, pode desligar cada uma das coisas, mas o eu, ele não pode desligar. O eu teria que ser desligado por um outro. Aí ele perguntou: nossa, que coisa interessante, o que é o eu? Quem sou eu? Ele começou a se fazer essa pergunta. Ele começou a se fazer essa pergunta e não tinha resposta. Mas aí ele sentiu uma atração pelo templo. Ele indo para a escola sentiu uma atração pelo templo. Começou a frequentar o templo e fazer muitas orações. Ele fez isso, acho que 2 ou 3 meses. Depois de 2 ou 3 meses fazendo isso, ele falou: não, eu preciso descobrir quem é o eu. Ele voltou do templo para casa. A família dele já estava começando a ficar preocupada, porque está indo demais no templo. Ele chegou em casa, eles guardavam o dinheiro para as despesas domésticas num pote, sei lá, no pote de açúcar, qualquer coisa assim. Ele foi lá, pegou o dinheiro que tinha no pote, foi para a estação de trem, chegou na estação de trem, deu o dinheiro e falou: ó, me dá uma. Para onde esse dinheiro me leva? Ah, esse dinheiro te leva para tal lugar. Esse dinheiro te leva para tal lugar, então me dá uma passagem para esse lugar aí. Chegou lá, era uma vila perto da qual tinha uma montanha especialmente sagrada entre os hindus, o Monte Arunachala. Aí ele decidiu o seguinte: vou até o pé do monte e me enfio no meio do mato. Aí no meio do mato ele achou um templo abandonado. É aqui mesmo. Perfeito. Entrou no templo abandonado, sentou na postura de meditação e começou a investigar quem sou eu. Ele não saiu dessa postura durante vários meses. Acho que 1 ou 2 meses. Aí um sujeito que andava, subia no monte para cuidar de um outro templo, passou por esse templo abandonado e viu que tinha um sujeito lá, sentado lá. Aí ele chegou perto, viu que os insetos estavam comendo o corpo do Ramana Maharshi, pensou: nossa, esse deve ser um grande santo que está aqui em meditação e nem percebe que os insetos estão comendo ele. Deixa eu começar a cuidar dele. Então começou a limpar o corpo dele, a pôr comida na boca dele todo dia, um tipo de sopa todo dia, e limpou o templo. E lá ficou o Ramana Maharshi meses e meses. Bom, o que aconteceu? Esse sujeito que limpava o templo falou para outras pessoas: olha, tem um grande santo em meditação no templo tal. E aí começaram a ir várias pessoas lá e simplesmente se prostravam diante dele, faziam orações, pedindo milagres, não sei o quê. Aí uma hora o Maharshi despertou da sua meditação. Aí ele viu que tinha um monte de gente lá dormindo, já era noite. Ele: opa, já tem gente demais aqui, vai me atrapalhar. Saiu de lá e foi pro meio do mato, no mesmo monte. E continuou o mesmo processo. Aí no dia seguinte o sujeito acordou, não viu ele lá. Falou: não, peraí, deixa eu procurar. Achou ele no meio do mato, continuou cuidando dele. Uns meses ou anos depois, ele despertou de modo definitivo da sua meditação. Quando ele despertou, ele pediu para entregar os Vedas para ele. Aí ele leu numa sequência, porque ele nunca tinha lido, não tinha educação religiosa nenhuma, e disse que compreendeu toda a doutrina. Aí chegou outros sujeitos lá, examinaram a doutrina dele e falaram: não, esse sujeito tem uma compreensão perfeita dos Vedas, ele é um ser realizado. E lá ele começou a dar ensinamentos espirituais. Então o resultado desses ensinamentos, as conversações dele com discípulos, são muito interessantes para quem quer entender o que é o Jnana Yoga, porque é um exemplo muito recente, de um sujeito que percorreu justamente um caminho que é puramente de Nanda. Quer dizer, a única coisa que ele fez foi ficar investigando quem sou eu. Veja bem que normalmente, mesmo um Jnani, ele não faz isso. Ele segue um caminho de investigação que é suportado por uma série de outras práticas. Quer dizer, ele continua trabalhando, ele reza, ele dá esmola, ele faz todas as outras coisas que as outras pessoas fazem. Mas só simplesmente todas essas coisas estão subordinadas e centradas na pergunta quem sou eu. Mas um sujeito Jnani puro é muito raro. E quando acontece, não, ele simplesmente vai lá e investiga o que é o eu. Certo? Como existe muito da vida dele registrado, é um caso interessante para quem se interessa de saber o que é o Jnana Yoga. Tá claro isso aí? Quer dizer, o Jnana Yoga é para pessoas que têm muita curiosidade intelectual e são capazes ou tendem quase que naturalmente a subordinar todas as suas atividades à atividade intelectual. Certo. O objeto principal do Jnana Yoga, do Jnani, será a investigação do eu, justamente porque o eu está fora da esfera condicionada, da esfera acidental. Quer dizer, a noção de eu é anterior a tudo que apareceu em você. Tá claro isso aí? Um outro livro que vocês podem ler sobre Jnana Yoga, esse existe em português numa tradução razoável, é A Joia Suprema do Discernimento. Eu não sei se esses livros estão na bibliografia que a gente passou sobre hinduísmo. Certo. Esse livro é de autoria de Shankara, que foi talvez um dos maiores jnanis da história do hinduísmo. E fundou lá pelo ano 900 um mosteiro para a prática do Jnana Yoga, que existe até hoje. Quer dizer, fundador de um mosteiro que já tem mais de 1000 anos de história. Até hoje, o mosteiro que ele fundou, os monges desse mosteiro são uma referência entre os hindus de ensino da doutrina hindu. Mas nem todas as pessoas são assim tão inclinadas à investigação intelectual, não é isso? É do Shankara. Nem todas as pessoas são assim tão dedicadas à investigação intelectual. Mas todas as pessoas têm desejos. Não é isso? Certo. E algumas são capazes de subordinar tudo na sua vida para a realização dos seus desejos, não é? Pois é, dentre as pessoas que são capazes de dedicar tudo para a satisfação dos desejos, existem pessoas cujo desejo é desejo amoroso. Quer dizer, cuja inclinação natural é amar alguém ou algo. Tá claro isso aí? Pois bem, para essas pessoas existe o Bhakti Yoga. Quer dizer, o yoga do amor. Para essas pessoas, a ideia de identificação com um Deus impessoal, e transcendente, que é o objetivo do Jnana Yoga, é totalmente sem graça. O que elas querem não é um Deus pessoal, quer dizer, um Deus que se apresenta como outra pessoa e com o qual elas podem se unir amorosamente. Quer dizer, a ideia de chegar a, vamos dizer, a santidade ou a realização espiritual por amor a um Deus pessoal não é estranha no Ocidente, porque ela é muito difundida no cristianismo. Não é isso? Quer dizer, todo mundo sabe que o Cristo falou para amar a Deus sobre todas as coisas. Não é isso? Então, quer dizer, esse aspecto do ensinamento cristão, ele é bastante enfatizado. Ele foi bastante enfatizado no decorrer dos 2000 anos de história do cristianismo. Não é isso? Então, nós temos na história do cristianismo muitos, a imensa maioria dos santos são bhaktas ou seguidores do Bhakti Yoga. Veja bem que todo mundo é capaz de amar, assim como todo mundo é capaz de conhecer. Mas para se tornar um bhakta, é preciso que o sujeito seja capaz de subordinar tudo o que há na sua vida a esse amor. Do mesmo jeito que para se tornar um jnani, é preciso que você seja capaz de subordinar tudo o que há na sua vida à investigação intelectual. Tá claro isso aí? Então não é preciso fazer muito esforço para termos exemplos de grandes bhaktas. Quase todos os grandes santos cristãos são bhaktas, com exceção de alguns poucos que eles olharam, eles leram lá no Evangelho essa parte do amar a Deus sobre todas as coisas, mas eles leram uma outra parte que lhes pareceu muito mais interessante. Que é buscar a verdade, porque a verdade vos libertará. Porque isso aí é uma palavra para o Jnani. O Bhakta, não, porque que diferença faz a verdade? E se a verdade estiver do outro lado do universo? Tá claro isso aí? Um exemplo, se vocês querem um exemplo dentro do próprio hinduísmo, nós temos o grande exemplo no século XIX do Ramakrishna. Ramakrishna foi um dos maiores bhaktas dos tempos recentes. Agora eu não me recordo de nenhuma biografia excepcional, de excepcional qualidade do Ramakrishna, mas eu posso trazer isso para vocês numa outra aula. Agora, se a gente observar, a imensa maioria das pessoas não é capaz de subordinar toda a sua vida, ou todos os componentes da sua vida, nem ao conhecimento, nem ao amor. Não é isso? Ora, essas pessoas não têm um Dharma próprio. Elas não têm Dharma. Elas nasceram com defeito. Os hindus vão dizer, não, elas não nasceram com defeito. Existem outros Dharmas. O terceiro, então a terceira expressão, grande expressão do Dharma, é o Karma Yoga. O Karma Yoga é para as pessoas que, não sendo capazes nem de subordinar tudo ao conhecimento, nem é o amor. São, no entanto, extremamente ativos. Existem pessoas que estão sempre fazendo alguma coisa. Não é isso? Tá claro isso aí? Karma significa ação. Quer dizer, existem pessoas que não estão contentes quando estão inativas. Existem pessoas que sempre procuram mais obrigações, mais deveres, mais coisas para fazer. Não é assim? E de um modo ou de outro, todos nós temos que fazer muitas coisas. Então, o que os hindus vão dizer? Para você realizar a Deus por meio da sua ação, bastam duas coisas, dois princípios fundamentais do Karma Yoga. Certo? Um deles é que você tenha uma espécie de Bhakti Yoga menor ou Jnana Yoga menor. Quer dizer, ou você precisa estudar muito bem a doutrina da sua religião, ou você precisa rezar bastante. Certo? Quer dizer, uma parte do que você está fazendo é rezar, e você vai complementar isso com o seguinte: em tudo o que você faz, você vai se abster dos resultados, de buscar resultados. Então é simples. Você, por exemplo, levar meu carro no mecânico para o mecânico consertar. Certo? É uma ação. Então você leva o carro. Qual o seu propósito? Que o carro esteja consertado no final. Não é isso? No final, uma hora o mecânico me devolve o carro e ele está funcionando. Se o mecânico te devolve o carro e ele está funcionando, a sua reação sentimental é uma. A sua emoção é uma. Se ele te devolve e não está funcionando, é outra, não é? Se ele te devolve e a conta do mecânico é baixa, sua emoção é uma. Se ele te devolve e a conta é alta, sua emoção é outra, não é isso? Pois bem, o Karma Yoga consiste em desprezar todas essas reações emocionais ao resultado. Tá claro isso aí? E para isso, o único jeito disso acontecer é que desde o começo na ação você já tenha renunciado ao resultado. Quer dizer, você tem um propósito lógico para a ação, evidente, toda ação tem um propósito. Mas você, desde o início, tem que ter renunciado a todos os resultados. Tá claro isso aí? Então, se o sujeito faz isso e complementa isso com uma prática básica da religião, quer dizer, uma prática, vamos dizer assim, mínima. Para mim é difícil dizer mínima, porque o conceito de mínimo em religião para o hindu é muito diferente do nosso conceito. Né? Com uma prática mínima de religião, né, o sujeito vai atingir o mesmo objetivo, certo? O mesmo objeto que é alcançado pelo Jnana Yoga e pelo Bhakti Yoga. Tá claro isso aí? Eles falam, a única coisa que você precisa fazer é, desde o início, em cada ação particular, renunciar aos resultados. Então é assim, você planeja a ação direitinho, do jeito que ela tem que ser planejada, para que ela chegue ao fim ao qual ela tem que chegar. Mas você, agora você renuncia. Agora você pensa, ó, se não chegar assim, se acontecer tal coisa, der tudo errado, não faz mal. Porque eu não queria para mim esses resultados. Tá claro isso aí? Quer dizer, você cria, você tem que ir de pouquinho em pouquinho, em cada ação, e destruindo as suas expectativas temporais. Veja bem que o Karma Yoga, o propósito do Karma Yoga é conduzir a uma realização que muda o mínimo possível da vida do sujeito. Veja bem, o Jnana Yoga e o Bhakti Yoga vão conduzir o sujeito a vidas bastante incomuns. O Karma Yoga não. Muito provavelmente, se você era um sujeito honesto, não fazia nada desonesto, depois que você chegar no final do caminho do Karma Yoga, você vai levar exatamente a mesma vida que você levava exteriormente no começo. O que que vai mudar? Vai mudar o interior. Então, quer dizer, o primeiro resultado de um ou dois anos de Karma Yoga é uma serenidade interior inabalável. Tá claro isso aí? É muito comum uma associação, o quê? Do Karma Yoga com um Bhakti Yoga relaxado. Porque a prática da religião é, para a maior parte das pessoas, na prática, um Karma Yoga. Por quê? Porque você pratica a religião e você não espera um resultado agora. Você está contando com um resultado para depois da morte. Não é isso? Porque quando você vai na igreja, é só assim. Tá, só vou na igreja para acontecer alguma coisa na semana que vem? Não, a maior parte das vezes que você vai na igreja ou que você reza... É, não, é para um resultado que não vai acontecer agora. Então é natural essa associação. Aí vamos dizer, não, outras pessoas ainda... Nem todas as pessoas são maximamente ativas. Algumas pessoas são... no dizer das pessoas ativas, preguiçosas. Não é assim? Por quê? Muitas das pessoas preguiçosas, chamadas preguiçosas, são simplesmente pessoas que têm o quê? Cuja atenção, veja bem, atenção se volta naturalmente para os seus processos psicológicos ou físicos, ou fisiológicos. Existem pessoas que percebem mínimas diferenças nas suas disposições psicológicas ou fisiológicas. O sujeito sente uma coceirinha ali no pé, daí ele... peraí, o que que é isso? Ele sente quando um músculo se move de modo involuntário. A atenção dele se volta para essas coisas naturalmente. Tá claro isso aí? Eu sei que esse é um tipo humano difícil de entender quando a gente não é desse tipo. É difícil perceber que existem pessoas que são assim. Porque o que acontece? Desde pequeno, eles se treinam para não mostrar demais isso aí. Porque o mero voltar a sua atenção para isso se tornaria um hábito patológico. Mas sendo essa a força psicológica ou a força psíquica mais relevante na psique de um indivíduo humano, também essa força psíquica pode ser usada como um instrumento espiritual ou como um base para um yoga. Para essas pessoas existe o Raja Yoga. Raja significa o que é relacionado aos reis. Significa real, mas no sentido de ligado à realeza. Porque o instrumento do Raja Yoga, o método do Raja Yoga, é obter justamente um domínio sobre os seus processos psicológicos e fisiológicos. Tá claro isso aí? Isso quer dizer, existem pessoas cuja força de vontade natural não se volta para os objetos exteriores a ele. Né? Então veja bem, a pessoa ativa, certo? Ela tem uma vontade que naturalmente se exerce sobre outras coisas e não sobre ela. Ela se submete à disciplina porque tem outras coisas que ela tem que mudar. Tá claro isso aí? Quer dizer, a ênfase do campo da vontade dela está fora dela. O sujeito preguiçoso é o contrário. A ênfase da vontade dele está dentro dele. E se o pessoal faz aqueles jejuns longuíssimos? Fazem jejuns longuíssimos, treinam artes marciais, espeta faca neles mesmos, exatamente. Porque as penitências, na verdade, são testes para ver se eles chegaram no domínio das diversas faculdades psicológicas e fisiológicas. Então, na verdade, experiências. De certa maneira, o Siddhartha Gautama passou por todas essas... Sim, ele passou por tudo isso aí. Ele praticou de tudo um pouco. Então, isso, quer dizer, o que é interessante aí? É interessante isso, quer dizer, a religião para o hindu é o Sanatana Dharma, que é o mesmo desde sempre, em todas as partes, e sempre será o mesmo. Segundo esse Sanatana Dharma, se manifesta de quatro formas principais, de acordo com esses quatro tipos humanos fundamentais. Quer dizer, então, os tipos contemplativos, os tipos emotivos ou sentimentais, ou afetivos, os tipos ativos, e os tipos, vamos dizer, inativos. Mas que tem uma tremenda curiosidade acerca do seu próprio corpo e acerca da sua própria psique. Veja bem, que a curiosidade deles não é sobre o eu, como a do Jnana. É sobre, pelo contrário, tudo aquilo que está nele, mas que não é o eu. Quer dizer, é sobre o Anamaya, sobre o Pranamaya, sobre o Manomaya. O que é tudo isso aí? Como isso aí funciona? Por que às vezes funciona, às vezes não funciona? Quer dizer, a atenção deles se volta naturalmente para isso. geralmente essas quatro tipologias a gente percebe desde a infância nas pessoas. Então, você observa as crianças e já percebe que uma vai tendendo para um lado, outra vai tendendo para outro, outra vai tendendo para outro. Todos os pais e mães sabem que não dá para você exigir de um dos filhos a mesma coisa que você exige de outro. Porque sabe que a psicologia deles é completamente diferente e simplesmente não dá. Se você tenta, quando você tenta, a sua vida vira um inferno. Não é assim? Essa é uma percepção universal. Então, quer dizer, o hinduísmo ele se vê primeiro assim, como o Sanatana Dharma, que se manifesta de principalmente quatro formas que são determinadas pelos tipos humanos. Em segundo lugar, nós temos aqui os Vedas, que são uma garantia formal de que nós estaremos no Sanatana Dharma. Respeitando o quê? Duas coisas: o sistema de castas e a autoridade dos brâmanes para determinar o que é Sanatana Dharma e o que não é. De acordo com esses três, esses vamos dizer, princípios, são os princípios fundamentais da religião hindu. São os únicos princípios que se aplicam a todos os hindus. O resto tudo é assim, não, esse aqui é para esse sujeito aqui, esse aqui é para aquele grupo ali, esse aqui é para aquela casta ali. Tudo mais é assim. Então vamos fazer uma pequena pausa aqui. Eu preciso fumar. E eu preciso, exatamente.